Nova York, deu-se um caso com o povo da nação. 11 de setembro, na capital Nova York, deu-se um caso com o povo da nação. Um avião terrorista bateu na torre, ficou tudo sem controle. Houve uma grande explosão. Terrorista bateu na torre, ficou tudo sem controle. Houve uma grande explosão. Oh, na capital Nova York. Eu tava assistindo quando passou na TV. 11 de setembro na capital Nova York. Eu tava assistindo quando passou na TV. 10 horas e um avião sobrevoava. Aí ninguém esperava o que aconteceu. Eram 10 horas e um avião sobrevoava. Aí ninguém esperava o que aconteceu.